Passo perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Mudou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego, do meu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração e eu tranquei as sete chaves no portão. E agora ninguém entra, ninguém sai, ai, ai, ai. Me prende no teu peito e não solta nunca mais, ai, ai, ai. E agora ninguém entra, ninguém sai, ai, ai, ai. Me prende no teu peito e não me solta nunca mais, ai, ai, ai, ai. Me prende no seu peito e não me solta nunca mais, ai. Nunca mais? O rei dos paredões. Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço. Era eu. Mudou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu beijo, do meu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração e eu tranquei as sete chaves no portão. E agora ninguém entra, ninguém sai, ai, ai. Me prende no teu peito, não me solta nunca mais, ai, ai, ai. E agora ninguém entra, ninguém sai, ai, ai, ai. Me prende no teu peito, não me solta nunca mais, ai, ai, ai. Tem que respeitar o embaixador, hein? Sucesso! Repertório novo! 2019.1 Sucesso! Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu.